Идет кто-то из радости, треха, задать кочну, не смаселва. Mulher só oferece cinquenta na mão. PM confunde cidadão com ladrão. Moleque rouba mansão, favela, cifrou a mesma guerra. Irmão contra irmão, a inveja faz o cara te querer lá no chão. Todos estão perdidos entre o ódio e a razão. Nesse mundo bagunçado, a vida te faz vender por trocado. Menino viciado, vive assustado e está perdido entre o hoje e o passado. O mundo tá uma loucura, nem de longe eu consigo ver a cura. Tem que ter estrutura pra aguentar, neguinho. Ninguém liga pra você, sempre foi assim, né? Homem bom, você explode por religião. Deputado roubou da sua nação. A população já esqueceu do mensalão. Cada um por si, a lei do cão. É selva, tio. Todo mundo viu a latinha de crack, esconde a sensação do frio. Coração a mil, perdido no tempo, criança no sereno, perde a infância. Nascido drogado, menino assustado, na rodovia pedindo um trocado. Ninguém liga pra ninguém. Hoje em dia você vale o que tem, porque esse mundo congelou sua mente. Se liberte da corrente. Veja o pivete que bate na família. Criança com 15 anos carrega filha. Aluna armada, apavora o professor. Mulher procura sexo sem amor. Mundo tá louco, difícil entender. Paralelo, poder, CV, PCC. Ilusão faz o moleque ao crime se envolver. Para poder viver, não só sobreviver. Descaso, causa na saúde. Fala pela grana, homem morre e mata. Enchente, causa alagamento. Pobre fica no sofrimento. Menino no lixo, família. Disputa com rato, comida. Nesse mundo, violência é normal. Se assusta quando o jogo mal se torna real. Na novela, novamente passa traição. Te assinei nome no Alcorão. Internet faz pessoa viver na solidão. Não usa joia, já sabendo do arrastão. Rouba a troca, novamente tá em alta. Só que hoje eu vou ser quarta e granada. Como animal, detento na cela. Vive na sujeira, no frio, congela. Esquecido, jogado, largado. Sofre na noite, exilado. Pequeno bandido, junto com assassino. Depois, sapió, faculdade de bandido. Ninguém liga pra você. Não. Tem torcida para ver você perder. O preconceito ainda existe entre a gente. Se liberte da corrente. Limites, não se sabe mais o que é respeito. Tá tudo bagunçado, Joe. Acorda, neguinho. Liberte-se depois de tudo. Não se esqueça quem é você mesmo no fim. Tudo tá uma loucura. Nunca se esqueça de quem você é mesmo por dentro. Tá ligado? Da sua essência, neguinho. Não se